5490, escute a informação aqui, agora só um minuto pra conta. Tá, 9991, é a sola? Escuta, 9991. Recebemos o seu plano. Então, Fortaleza, 310 autorizada. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Subida a Momo, transição Froti. Após segue conforme plano. Controle 198 e transponda 5403. Autorizado, Fortaleza, 310. Saída Momo, transição Froti. Pista 1-0, esquerda após. 5403 no transponder 18-8, o controle Salvador, total 9991. Com 122 a bordo, 0420 e alterna Ribeirão Preto. O total 991 copiou? Copiei. 981 no controle. 19-8 será o controle, total 9991. Azul 4299. Então, Juliette Alfa, quando pronto 26, está interportado sua mensagem. Ok, 18-6 no ponto de espera, altimetro 1014, bom voo. 1014 agora, um bom dia. Total 9911 para posicionamento. Autorizado, pushback, assinar, chame táxi total. Chamar táxi total 9991. Táxi, voo no 983, 194 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 10 naturalmente. 983, agora na passagem do Embraer da Azul, após ingresso em linha até o ponto de espera da 10. Lá, torre 1862, altímetro 1014. Em 1014, aguardo Azul, ingresso via Índia, quando lá chama 186, voo 983. Salvador, o Azul 4299, pronto, pode ser. Autorizado para Petrolina, nível 200, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, Alba, após Alba direto, controle 198, transporte 5173. Escuta, prossiga 05. Alvo, decola da 10, convertido, transporte 573 e tripi 1490. A subida, tripi? Lange agora pra... sem... qual... pombal, quantas milhas vai achando? 23. 3 autorizado, feedback, assinar, chame táxi, gol. Para táxi, 397, B. 5490, subida é Momo, Alvo e direto de time. Momo, Alvo, após direto, grato. Easy, reporta o sol. Não. Vicente. Isso é o Azul. Oi, bom dia, 93 da Gol, posso esperar da 10. Observando o Azul, a Lima tem. A Lima tem, que estão a 0, 93. Guardião 05. 105, transfira o controle de 119.8, mantendo o setor norte, tenha um bom voo. 19.8, o 05. Na primeira curva direita, saída da Euleda após Bidev. Controle 199.8, transporte 5174. 25, controle 198, transfere, bom voo. Para a cidade de Ribeira do Pontal, afastado 120 milhas de Salvador. Gente, 500 pés até o destino, confirma? 500 pés até o destino. Guardião 05 na escuta do controle Salvador. Informe 20 milhas de Salvador para levar a frequência. 20 milhas informará para levar a frequência o 05. Salvador Azul 4299, passa 1500 da Euleda Bridge. Azul 4299, contato radar na decolagem, suba ao nível 320. 320, 4299. Radião 05, qual é o seu estimado de pouso? Só um minuto. Três, quatro, cinco, Guardião 05. 1345, copiado. Azul 4299, pode voar da Elda presente? Autorizado, 4299. Da Elda 4299. O total 99110, 11, para o táxi com 3, ordenando Natal com 4 horas. Total 99, táxi via Juliette, Alfa até o ponto de Salva 10, da torre 18 Medusa, altímetro 1014, bom voo. Juliette, Alfa 18.6, no ponto de espera, viva a torre, total 99.1. Meu pé autorizado, sinal ILSXV, reporte estabilizado. 2 meu pé, autorizado aqui mesmo, pode estar estabilizado, bom, 2. Decolado agora os 29, controle 198, transfere, bom voo. 98, bom dia, 193. Controle, bom dia, o gol 1983 na saída da El. Gol 1983, subal 360, contato na decolagem, saída da El. Cadê o 360, gol 93. Autorizado, linha decolar total, 110 com 12. Salvador, bom dia, TAM 3896, com a informação quilo. TAM 3896, sendo identificação, a chegada é a Mari, desse mantém o 050. Identificou, desce até o 050. O azul 4299 é possível voar bridge? Aguarde coordenação com Recife, azul 4299. Aguardando, obrigado. Quatro, dois, nove, nove, agora com o centro Recife, 1 no 3, correção, 1 2 8, decimal 8, alterna, 1 no 3 3, decimal 2 5. 2 8 8, 1 3 3, 2 5, obrigado. Com 102 a bordo, 4 horas e 40, alternando galeão. Peço 19-8, grato. Controle Salvador, bom dia, total 9-9-1-1. Total 9-9-1-1, suba ao nível de voo 3-1-0, saída Momo. 3-1-0, Momo, total 9-9-1-1. Salvador, azul 4207. Azul 4207, ação identificação, chegada bom, FIDE se mantém o 070. Correção, 060. 060, chegada bom, azul 4207. Dando gol no 260. 1-2-6-0, agora com torre, 1-8, decimal 6. 2-8-6, bom dia. Ainda com a imediata? Afirmativo. Autorizado, 110 com 12. Autorizado, alinhado e decolado, 1-0, gol no 3-1-7. 2 Salvador, bom dia, gol 1-2-6-0, 2 milhas e meia do externo, baixado e travado. Sim, segundo a aproximação, o Samarim está livre, 260, o tráfego companhia agora, iniciando a decolagem na 10. Solo Salvador 35490 no box 7. para pushback acionamento. Autorizado pushback acionamento, chama táxi triplo. Vai lá. Bandeira 05, controle. 7, frequência livre para a coordenação, guardião 05. 0, pouso autorizado, 100 graus com 15. Vim pouso 5 a 10, gol 1 a 2, 6 a 0. 288, alterno 33, decimal 25. 288, 33, decimal 25, bom dia. Vamos decolar agora, 3.000 contra 398, transfere, bom voo. 8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol no 397. Gol no 397, subou ao nível de voo 380, contato radar na decolagem, saída da EL. 380, Gol no 397. Zero, solo agora os 38, direita 219, solo livrar. Direita 219, gol 260, boa. Solo Salvador, 35490 para o táxi, com 3030 a bordo, 4 horas, alterna Aracaju. Trip 5490, táxi via Juliette, Alfa, ponto de espera 18.000, altímetro 1014, vamos. Juliette Alfa, no Boa Espera 118.6. Bora. Solo, boa tarde. Gol no 260, livrando. No 260, boa. Forme antes da Juliette, tá sendo de Alfa. Reportar antes da Juliette, gol no 260. Alô, Salvador, Alfa Tango, meu Charlie Alfa Tango. Prossiga, Charlie Alfa Tango. Está no pátio, para acionamento conforme notificação para Lulu Caúcio. Impressionamento, confirme se decola direto com o pronorte da cabeceira da 7. Enquanto isso, então, decolagem está no ponto de espera direto para o pronorte. Deficiente de coordenação em torre para decolagem, está autorizado para a costa do Sauípe, a 500 pés, ação de transponda 0197. 0197 na transponda, o Sérgio Alfa Tango está autorizando a decolagem da 17, com coordenação a torre. Transponda 0197, o Sérgio Alfa Tango. Correto, a 500 pés, o altímetro agora em 14, confirme o POB. 01. Ok, 01, único SAMI 286, bom voo. Corno 260, próximo da Juliette. 260, ingresso de Juliette. Portão 4. Juliette para 04, corno 260. Afirmativo, altímetro é 3014, bom voo. Salvador, é o Papa Romeu, Itália, Alfa Tango. Direcionado, Itália, Alfa Tango, Jim Tex. Agora centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 5. 25, 45, 265, total 9911. 12685 a secundária. 2685 total. Então, 3896, após ETAP, prossiga para 2000 pés, ajuste em Salvador 1014. Após estabilizado na final. Após ETAP 2000, após estabilizado. 2. Prossiga. Tenta manter a posição por alguns minutos, uns 2 ou 3 minutos até iniciar o destaque, ok? Ok, gente, eu me controlo. Obrigado. Pensamento. 2009, azul 4207. 4207 está autorizado até o nível de voo 040. 040, azul 4207. Acionado, pronto para táxi, Itália, Alfa Tango. VIP 5490, decolado agora os 42, controle 1, 99, decimal 8, transfere, bom voo. 798, bom. Alfa Tango, livre táxi, sempre para ingresso. Camarada, Itália, Alfa Tango. Salvador, muito bom dia, 319, transfere com a informação Kilo Cruza 195 para 150. 3198, aciona identificação, chegada mar e desce, mantém o 050. Livre descida para o 050, 3198. Tolho 35490, boa. Bom dia. 5490, bom dia. Subal 200, saída Momo. 200 Momo, 5490. Contato radar, preto. No ponto de espera pronto, o Itália, Alfa Tango. Gente, vai decolar para ele já com o Pro Norte? Tem quantos pés já? 110 com 14, porta fora do solo, Alfa Tango. Portará fora do solo, Itália, Alfa Tango. Gol 1397, centro Recife agora, 128, decimal 8. Recife 288, no 397. Passamos. Controle Salvador, é o Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, Salvador, prossiga. Decolou de Salvador com destino a Sauípe, está com proa de buraquinho, vai bater 500 pés no litoral, Charlie Alfa Tango. Confirma o destino, Charlie Alfa Tango? É, costa do Sauípe, senhor. É, na sua radial 066, 27 milhas. Tem, 7, Charlie Alpha Tango, linha do litoral, reporte 20 milhas de Salvador. Voltará 20 milhas de Salvador, Charlie Alpha Tango. Azul 4207, vetor para sequenciamento, proa 220, limite localizador. Proa 220, libertado pelo localizador, azul 4207. Desça para 3.000 pés, o ajuste em Salvador, 1.0 no 4. 3.000 pés, 1.0 no 4, azul 4207. Azul 709, azul 4207. 1709, azul 421707. O Charlie Alpha Tango vai fazer um 360 em buraquinho, senhora. E após prossegue para o destino, Charlie Alpha Tango. 602 para o táxi, 105 a bordo, 4 horas 10 minutos, confins. 602, livre até o ponto de espera, time entre 1014 lá, 18.000, bom voo. Livre, ponto de espera, 17, após ponto de espera, 14, obrigado, até a próxima. Estabilizado, só 3. 896. 896, torre 1.8, décimo meia. 2.0. Azul 4207 no localizador. Sente, 4207, assuma na proa de duna. Aguarde para transferência, autorizado 2.000 pés. 2.000 pés, 407. Cristiano Machado, checado 3896. 3896, pouso autorizado, Cristiano 0, vento 1.00 graus, pouso 5.9. Resposta 3896. 0160, acionado com 0.70. Sente, Vitor, Índia, Juliette, mantenha 1.500 pés, ajuste em Salvador 1.0 no 4, mantenha-se nos corredores, é porte Paripe. Abandonou o buraquinho, camarada 20 milhas, Charlie Alpha Tango. Sente, Charlie Alpha Tango. Azul 4207, complete final, torre 1.8, décimo meia. 18.6, azul 4207, obrigado. Torre Salvador, azul 4207 no ILS. Quem que chamou? O azul 4207. 4207, quanto aproximação, número 2, informaria que estaria. 3.000 pés, ajuste 1.0 no 4. Após etapa, 3.000 autorizado por 3.198 com 1.0 no 4. Torre, o desligado? Confirme? Papita, pista 10, está desligado, né? Ativo. Bota aí clareza 5 aí, não tá nem tá vendo, não tá nada. Agora sim.